que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll. Esse vai ser o programa do Sabadão de Carnaval, cara. Você tá aí, né? Isso, já foi do bloco, todo mundo vai junto, sabe como é que é? Isso, já encheu a cara, tá de uma ressaca danada sábado à tarde. Eu sei, carnaval começa na sexta. Na Bahia começa em janeiro. Começa em janeiro e termina no outro ano de janeiro também. O ano inteiro. Então você já tá naquela ressaca, né? Aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Eu sei como é que é, meu amigo, horrível, tá? Pedindo pra todo mundo falar baixo. Aí na hora do programa de rock você aumenta o volume, né? Aí você vai levar porrada de quem estiver do teu lado, meu amigo, tá? Gente, ó, sabadão de carnaval, a gente vai ficar juntos aqui, como eu prometi, curtindo rock and roll, cara. Vamos dar um tempinho pra esse clima de oba-oba do carnaval. E durante 2 horas a gente vai fazer uma viagem legal aqui. E hoje tem coisas boas, eu prometi. E tá aqui, hoje a gente vai tocar na íntegra, ou seja, inteirinho, o novo CD do Van Halen, tá? É com David Lee Watts nos vocais, Sammy Hagar saiu, Michael Anthony saiu, os dois formaram o Chicken Foot, que a gente já tocou aqui várias vezes ainda. Aliás, a gente vai gravar, tem que trazer também, Marquinhos, um novo CD do Chicken Foot, é o segundo, mas o nome do CD chama-se 3. É! Meu filho chegou, pai, trouxe o novo CD do Chicken Foot aqui, o 3. Falei, não, tá faltando o 2. Não, pai, o 3 é o nome do CD, do segundo CD. Falei, isso é sacanagem. Pois é, o Sammy Hagar tá lá no Chicken Foot junto com o Michael Anthony. E o novo baixista é o filho de Eddie Van Halen, cara, o guitarrista do Van Halen, tá? É o Wolfgang Van Halen, é o nome de Mozart. O cara era fã do Mozart, acredite se quiser, Eddie Van Halen é fã do Mozart. Agora, o que tem uma coisa a ver com a outra, eu juro pra você que eu não sei. É legal? Aliás, se bem que Mozart foi muito doido, né? Foi uma porra louca. Se você não viu o filme da história de Mozart, não, é sério, na boa. Não tô de sacanagem agora, não. Pode assistir que você vai gostar. O cara foi muito doido, cara. Se fosse os anos de hoje, ele ia ser um metaleiro, com certeza. Mas, tá aí, botou o nome do garoto. É Wolfgang Van Halen. É o nome do garoto, baixista, tá? Baterista, o irmão Eduard Van Halen. É o irmão do Van Halen, Ed Van Halen. E nos vocais, David Lee Roth, que começou com a banda. Tá aí, ó. É o álbum Different Kind of Trust. Cara, tá demais e você vai comprovar isso. Você vai poder tirar essa dúvida. E olha, eu vou tocar hoje um álbum que eu nunca toquei em programa nenhum de aqui da rádio, do Deep Purple. Tá, nem na outra rádio que eu trabalho também, nunca cheguei a tocar. Eu consegui baixar há pouco tempo, tá? E trouxe, mas eu não tive a oportunidade de tocar, que é o álbum Who Do You Think We Are? Who Do You Think We Are? É o segundo, então, é o quarto, o terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto, ou sétimo, você escolhe. Eu não sei agora na ordem certinha qual o álbum do Deep Purple. É um dos meus prediletos. Um monte de bolhas na capa, assim, e cada bolha é um integrante da banda. O som é ótimo. A gente vai tocar também na íntegra esse álbum. Agora tá na moda esse negócio. 40 anos do álbum tal, 50 anos do álbum tal, 20 anos do álbum tal. Aqui a gente inventa, a gente faz 12, 42, 43. Pra não sair, pra não ficar tudo igualzinho. E vamos tocar também, tô enrolando aqui, o Marquinhos tem prova disso. A gente tá enrolando pra tocar o Batman Channel Overdrive. É o BTO. Não é um rock pesado, mas é rock. E o nome do programa é Classic Rocks. Tá? É rock and roll em geral, tá? Alguns dos melhores sucessos do Backman Channel Overdrive, o BTO. Depois eu vou explicar mais ou menos um pouquinho da história do BTO. A gente começa com Van Halen, cara. Vamos lá, Different Kind of Trust, é o álbum. Você vai ouvir agora a primeira. Tattoo, vamos lá. Classic Rocks. Tattoo, tattoo, tattoo. Show me your dragon magic. Tattoo. the union. Some of us still do. On my shoulder is the number of the chapter he was in. That number is forever, like the struggle here to win. Everybody, 12 feet Sally, Trans Step Jack, Miles White to Mom Shelly, and Tyree Joyce to get that new tattoo. Nerd. does no good. Keep surviving.

Meu camarada, eu falei pra você que era coisa boa, e quando eu digo que é bom, eu assino embaixo e tem um selo de garantia da RioSulRádio.com, meu amigo. Se tem, você pode ouvir que você vai gostar. Álbum do Van Halen novo, cara. É Different Kind of Trust, é o nome do álbum, você tá ouvindo aí, ouviu? Bullet Heads, Blood and Fire, Chinatown, You and Your Blues, She's the Woman with Tattoo. Se você pensa que acabou, você tá enganado, meu amigo. A gente vai pro break, e lembrando, né, Maqui, que a rádio agora você pode pegar no seu celular, né, cara? No celular agora você já pode ouvir a RioSulRádio.com. É só entrar aí via internet, né? É isso mesmo? Celular que tem internet, você já pode entrar e pronto, cara. Você já tá ouvindo. Entra no site da rádio e já tá ouvindo. RioSulRádio.com, já pode ouvir aonde você quiser, meu amigo. Tá ok? A gente vai pro break, na sequência tem mais Van Halen pra você. Não saia daí. Pois é, você tá ouvindo aí o Classic Rocks todo sabadão, de 2 às 4 da tarde. Hoje, tarde de carnaval, você tá se vingando do seu vizinho, né? Fala sério, você tá desde manhã ouvindo aquelas marchinhas de carnaval, essa merredo, não é mesmo? Você já tá pia da vida, não aguenta mais ouvir o neguinho falar, olha a beija flor aí, gente! Pois é, né? Agora você vai fazer o seguinte, você vai abrir a janela e ver, olha o rock and roll aí, gente! Vamos de Van Halen, cara, como é que é? Is, é o nome da música, é isso mesmo, ó, S, não é S com dois S, não, que esse é palavrão, hein? Tá? É S, A-S, S, is. Vamos nessa, vamos lá. Every day's down here, so rainy day. We don't save up. La, la, la, la, la. dog. You're the one that I want, or I don't want one at all. Honey, baby, my heart's aflame. I'm all for you to blame. Honey, baby, sweetie girl, when you count the ways, you rock my world. Stone Cold Sister, soccer mom, I'm charging you the cherry bomb. Baby lover, angel faces, sad dumb, straight up faces. Little cowboy, send me to your room. Let's get started. Let's not stop soon. I'm all like the ocean when the moon is full. I'm a face grenade when the sex is beautiful. Baby lover, angel faces, sound of the strain of faces. Sort of rich. I dig both and I don't care which. You're gonna make me crash. Yeah, Florida trailer crash. That's a switch. Wanna be a monk, you gotta cook a lot of rice. Stay frosty in a world without end. is my friend. Look beyond that kung fu fighting. God is love, but get it in wrestling. West to the California coast, where the folks who know about frostiness stay frostiest the most. And my brand new landlord proposed me a toast. My West Coast toast, stay frosty, chanting like a mantra. And there's nothing we can handle. Far and wide, bars and ramble, dressed in our eye. Then tie up your camel. Cara, olha, vou te dizer uma coisa, cara. Eu já não tinha ouvido ainda o CD inteiro. Eu trouxe aqui pra gente fazer a programação aqui, na programação do Classic Rocks, uma quinta de prova aqui. Eu coloquei, passei o CD, ainda não tinha ouvido ainda. De bobeira, o que você achou? Hã? Seja sincero, eu sei que você tá com uma cara de mané, cara. Nossa, aquela cara de uau. Bom, Beats Working, você ouviu Big River, Stay Frosty. Olha só, Frost, aliás. Outer Space, olha, The Trouble with Never, Honey Baby Sweetie Doll e As Is, tá? S com um S, falou? E ó, gente, não sei se você já prestou atenção, a gente já tá rolando na RioSulRádio.com o programa Rio Sul Rádio em Concert, tá? São shows ao vivo, né? Que a Rio Sul Rádio vai transmitir pra você com exclusividade. Vai ser todo domingo às 16h, mas no carnaval, excepcionalmente, a Rio Sul tá exibindo todos os dias, não, ó, sexta, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, às 22h, você não pode perder. Você que não gosta de música carnaval, tá tocando SW Paulinha inteirinho, SW, cara, e eu recomendo. Como diz Paulistano, eu recomendo, meu, puta é som, meu, puta é som. Bom, seguinte, ó, a gente vai pro break e volta com Deep Purple, o álbum Who Do We Think, Who Do You Think We Are. Não, porque eu falava Who Do We Think We Are, é Who Do You Think You Are. Valeu, a gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. É sério, cara, eu vou arrumar um... Como é que se diz? Eles falam pra quando tem uma... pra preservar, vai um seguro, né? Um seguro pro meu ouvido. Porque o que eu ouço não é de rock, não. São pérolas que a gente ouve aí. De vez em quando eu solto algumas aqui pra vocês ficarem ouvindo, não é mesmo? De repente você pode ter no seu laptop top aí, no seu tweet. É, quem sabe? Ou você pode ter um ataque de PVC aí, pode ter um PVC. Não, ninguém merece ficar ouvindo essas coisas, não, cara. Não foi aqui na rádio que eu ouvi isso, não. Já tô dizendo, hein? Mas depois vocês não pensaram que tem gente boa aqui, não. Mas ninguém merece ouvir isso. Adolfo Copinho, laptop top, tem um twist. Ah, não. Pode parar. Não, pode parar. Olha, vamos ouvir agora na íntegra, mais um álbum na íntegra aqui, Deep Purple, Who Do You Think You Are? Olha, cara, ainda é a formação original, Deep Purple, nome de estudo, tá? O Púrpura Profunda, tá? Púrpura Profunda, não entendo errado, hein? Tá bom? A gente começa com My Woman From Tokyo, Woman From Tokyo com Deep Purple, vamos lá. Classic Rocks. City of Light. things that she tells us not to do. Selling pills from a car shop and knitting patterns to the high street queue. She paints roses, even makes them smell good. And then she draws titties on the car's wall. Drowns kittens just to get a thrill and rides. Sermons in the Sunday Chronicle. Mary Long. living in this land. Know my place. Could think of no way of edging along the loser's race. Shopping. Pois é, né, cara? A gente tá rindo aqui ainda, porque é cada uma que a gente ouve, né, cara? No dia atravessando a ponte ali, os dois caras atrás de mim conversando. Não, pai, comprei um som maneiraço, vou dizer as palavras que eu usava, né? Comprei um som maneiraço, mas que som que você comprou? Ah, aquela tal de Romitite. Falei, nossa, eu tava quase que eu tropecei caindo no rio. Falei, Jesus, como diz o outro lado do pânico, faz isso comigo não, cara. É, você também tem um Romitite em casa? Então tá bom, vamos nessa então. Ó, você ouviu aí, ó, Deep Purple, do álbum Who Do You Think You Are. Você ouviu Our Lady, Placing Line, tá? Foi inteirinho o álbum, hein? Red Bat Blue, uma das minhas prediletas, Ruth Dancing também, Super Trooper, é, Mary Long e Woman From Tokyo, tá ok? A gente vai pro break e volta já já com BTO, Batman Turner Overdrive, fechando o programa de hoje, tá bom? Classic Rocks. Pois é, olha só. Lembrando a você, você agora pode ouvir a RioSulRádio.com no seu celular, você que tem internet no celular, tá ok? É só lá entrar na internet, lá, né? RioSulRádio, digitar lá, RioSulRádio.com, e você vai poder curtir agora no carnaval RioSulRádio em concert. Olha, sexta, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, 10 horas da noite, você tá curtindo o SWU na íntegra, tá ok? E depois, Marquinhos já me adiantou aqui, vai ser o Rock in Rio de 2011, meu amigo, tá? Você vai curtir no Rio Sul Rádio em Concert, que depois do carnaval vai voltar para o horário normal, domingo, às 4 da tarde. Legal? Combinado? Então não esqueça, hein? Você já pode ouvir no seu celular, não tem desculpa. Bom, e começando aqui o último bloco com Beckman, Turner, Overdrive. Beckman, Turner, Overdrive, os irmãos Beckman, tá? Que saíram do Guess Who, um álbum que surgiu, um grupo que surgiu nos anos 70, 60, 70, de Zaz, a famosa American Woman. Muita gente conhece aí e não sabe que o Beckman, Randy Beckman, eu esqueci o nome do outro cara. Um deles é o Randy Beckman, esqueci o nome do outro irmão. Aí formaram o BTO, o Beckman Turner Overdrive, que é muito bom. E você, ó, já vou dizer, não é rock pesado, não é heavy metal, nada disso. É rock and roll. E o nome do programa Classic Rock são clássicos. São clássicos o Beckman Turner Overdrive. E vale a pena a gente ouvir, tá bom? De repente você não conhece, vai ouvir pela primeira vez, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, tá bom? A gente começa com Not Fragile. Vamos lá. Classic Rocks. Over you.

Meu camarada, pena que vocês não me ouviram cantando, senão vocês vão quebrar o seu computador aí. Na boa. Brincadeira, cara. Beckman Channel Overdrive é aquele rock que dá pra você ouvir e dançar, cara. Eu tocava isso na boate do CCRR nos anos 70 e 80. Tá? Chegou a entrar um pouquinho nos anos 80 também. Beckman Channel Overdrive, tá ok? Olha, vocês ouviram Roll Down the Highway, It's Let It Roll. Pois é, Downtown, Hey You, são clássicos. É, Blue Morning, rolou também, ó, Four Wheel Drive, que é a faixa título do segundo álbum, se não me engano, Four Wheel Drive, Hold Back the Water, You Ain't Seen Nothing Yet, gosto dessa música duca, tá? Não vou terminar a frase, e Not Fragile. Bom, eu toquei Down, tocou, né, Marquinhos? Tocou Down, sim, que isso. Isso é um clássico também, cara. Aliás, até a Destilada toca o Down, você não falou, né? É, nos shows dele, da banda Destilada. Aí, ó, se o Brunão estiver ouvindo aí, o Bruno, o Alexandre, a galera lá estiver ouvindo, aquele abraço, que são pessoas gente finíssimas, ok? Gente, ó, chegamos ao final de mais um aqui, Classic Rocks, hoje, sabadão de carnaval, deu pra você dar uma aliviada na cabeça, não é mesmo? Tirar aqueles axés, aquelas marchinhas de carnaval, samba de enredo, limpou geral, porque vai vir tudo de novo agora, meu amigo. Mas faz o seguinte, 10 da noite, sintoniza no riosulradio.com, no em concert, Rio Sul Rádio em concert, pra você curtir o SWU. Na boa, ou no seu celular, ou então no seu computador e no seu som também, não importa onde você esteja ouvindo. Tá ok? Bom, gente, ó, um bom carnaval. Semana que vem a gente estará de volta aqui e eu tenho certeza com muitas coisas boas e gostosas, clássicos do rock mesmo, como diz o nome do programa, pra gente curtir juntos. Tá ok? Valeu, um abração. E ó, não vou dizer não beba, porque é carnaval, né, cara? Mas é o seguinte, vai a pé, meu camarada. Já que é carnaval, você vai botar um copo mesmo? Vai encher a cabeça mesmo? Vai a pé, na boa. Falou? Bom carnaval pra vocês. Classic Rocks.